Boa noite a todos. Então, nosso tema nessa noite é a essência da espiritualidade cristã. E eu estou correndo um sério risco aqui com essa pretensão de dar a essência de alguma coisa. Tem gente que já não gosta dessa palavra hoje em dia, né? De essência. Mas, além disso, é difícil sintetizar o conteúdo das escrituras em termos de teologia, né, em termos de vida cristã e em termos de espiritualidade é difícil também, mas o meu argumento para justificar a minha síntese do que eu acho que a gente poderia considerar alguns pontos centrais aí da espiritualidade cristã é que eu vou seguir a estrutura básica do texto bíblico mesmo. Claro que eu vou incluir aqui ideias próprias da minha caminhada com o Senhor. É claro, a gente sempre vai fazer isso, né? Qualquer exposição sobre espiritualidade, de algum modo, precisa integrar o que a Bíblia diz com a nossa caminhada, né? Então, é claro que eu não vou reivindicar aqui uma objetividade perfeita ou qualquer coisa assim. Mas eu venho estudando Romanos há algum tempo e foi um dos livros... Talvez o livro da Bíblia que mais me influenciou, que foi mais importante na minha vida cristã. Eu gostava muito de lecionar sobre Romanos, inclusive, quando eu era professor lá na FAT. Eu dei vários cursos de Romanos. Então, a nossa posição vai ficar bastante centrada na carta aos Romanos. Mas, de certo modo, a gente vai comer pelas beiradas. Até literalmente, porque ao invés de pegar o núcleo da carta, que vai do capítulo 1 até o capítulo 1, final do 11, eu vou pegar o 1 e o 12, que são as beiradas literalmente. Mas tem uma razão e eu vou explicar isso para vocês. Eu queria começar falando rapidamente sobre esse conceito de espiritualidade. O Rodolfo até deu uma palestra a respeito no último retiro e em breve a gente coloca lá um link no blog. Quem quiser baixar em MP3. Mas, o que é espiritualidade? Para começar, isso é uma coisa, um conceito, como ele explica lá, bastante comum hoje, muito popular, todo mundo fala de espiritualidade. Outro dia eu vi uma entrevista de um professor universitário na Rede Minas falando sobre espiritualidade laica, querendo dar uma alternativa para quem não segue nenhuma religião formal, falando assim, não, vamos achar também uma espiritualidade para o humanista secular, o ateu, porque afinal de contas todo mundo precisa ter alguma forma de espiritualidade. Quando a gente, de vez em quando você vê entrevistas também de psicólogos na televisão, eles gostam de falar isso. Mas o que seria do ponto de vista cristão? O termo espírito, a gente sabe que é uma tradução, nas nossas versões bíblicas, é uma tradução de termos do Antigo e do Novo Testamento, rua no Antigo Testamento, o termo hebraico, e pneuma no Novo Testamento, que significa espírito, né? Ou vento, em algumas situações, vento, sopro. Então, nós temos esse do termo espíritos, do latim vem o nosso termo espírito, mas ele é usado para traduzir essas duas palavras. Então, a ideia de fôlego, de ar, né? De sopro. Então, lá, inclusive, algumas pessoas traduzem lá em Gênesis 1, quando diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, como se uma tradução possível fosse que havia um vento de Deus. Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, exatamente, traz essa versão. Então, mas ao longo do Antigo Testamento, o texto é traduzido para se referir a essa ação divina e é relacionado com o fôlego de vida no homem e nos animais. Então, o termo fôlego é um termo que traduz literalmente espírito. Agora, de onde saiu essa imagem? Isso é curioso, porque para a gente falar de Deus, a gente tem que usar a linguagem do dia a dia, né? Nós temos outro jeito de falar a respeito da nossa experiência com Deus. Ainda que Deus transcenda todas as nossas contingências, os aspectos particulares da nossa experiência, a gente precisa disso. Então, a gente tem imagens de Deus aí como Pai, né? Como rei, nas escrituras, como a água, né? O Espírito é apresentado como água no Evangelho de João, e nós temos o pão também, né? Então há muitos termos para tentar sugerir como é o nosso relacionamento com Deus a partir das nossas experiências mais fundamentais. E se a gente parar para pensar, muito da nossa linguagem religiosa vem disso aí, dessa doação de sentido, dessa criação de sentido em cima de expressões comuns. Quando a gente fala, por exemplo, de ser purificado diante de Deus, né? Ser lavado. Então, onde saiu isso? Da experiência de entrar no rio, né? E se lavar. Então, em algum momento, alguém aplica isso para descrever a purificação da alma. Então, aí esse termo se torna um símbolo de alguma outra coisa. É um símbolo de uma relação com Deus, e a gente não tem como descrever os detalhes disso, então a gente usa essa linguagem referente às nossas experiências fundamentais, ou de comer e beber. Vocês já pensaram, por exemplo, a ideia do alto, no alto e embaixo? Depois dos desenvolvimentos da ciência moderna, da astronomia moderna, nós sabemos que o que existe acima é o espaço, né? É o espaço sideral, o espaço lá fora. Então, não existe uma esfera literal, superior, onde estaria o céu, por assim dizer, né? Porque o que tem depois não é não está fechado, né? Nós temos um espaço aberto. Mas essa experiência do que está no alto, do que é mais difícil de alcançar por causa da gravidade, a gente aplica as relações sociais, e aí o pessoal aplicou isso a Deus. O próprio Deus usou essa linguagem, né? Lutero fala que Deus, que Deus se acomoda à linguagem humana para se tornar compreensível. Então, aí por isso que a gente fala do alto, né, e embaixo. E o que o fôlego dá a entender? Se a gente pegar a origem do símbolo, né, a origem dessa expressão, que tipo de sentido que é produzido ali, né? Então, a ideia do fôlego, por um lado, é uma forma de você sobreviver, né, de você respirar, de você manter a sua energia. Você faz isso com a comida, com a água, mas a sua experiência com a respiração é mais imediata. Porque você come agora e você fica algumas horas sem comer. Mas se você parar de respirar 5 minutos, a coisa fica feia. Então a respiração tem a ver com algo que é muito constante. É ótima para expressar isso, uma dependência permanente. Mas além disso, a respiração tem a ver com a sua dependência do que está fora. Então, quando você está respirando, você está sugando, né? Está puxando para dentro. Então você sente muito mais isso, né? Uma forma de expressar isso é essa necessidade de autotranscendência, de você puxar algo de fora para renovar o que está dentro, para você manter sua mente funcionando, seu corpo funcionando. Então o fôlego tem, junto com a ideia de suprimento, de você se satisfazer, porque tem o negócio do desejo, né, da necessidade, daí que a gente usa o termo aspirações para descrever desejos, né? Por que a gente fala que a gente aspira alguma coisa? Por isso. Mas também porque há um elemento de doação também, porque o ar está aí presente, né? Então é algo que vem de fora como dom e você usa para se manter constantemente, às vezes não está muito consciente de que está aí. Né? O governo, por enquanto, ainda não cobra o ar, né, da gente. Por enquanto, não cobra o ar. Mas daqui a pouco vai ter taxa por causa da limpeza do ar aí, né? O povo está sujando o ar, a gente vai ter que pagar para isso. Então, é um símbolo dessa necessidade do que está de fora, do que a gente não pega. Inclusive, Jesus fala sobre isso, né? Que o vento, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Quer dizer, essa necessidade de um dom, mas que vem do invisível. Você não está enxergando, você não controla isso, você não segura com a sua mão, mas você precisa disso a todo momento para você sobreviver. Você depende disso a todo instante, né? Então, quando Jesus fala sobre o vento, né, e usa o vento para falar do nascimento espiritual, né? Então, está todo mundo, no caso, apelando para essa imagem da respiração. Então, se a gente fosse falar de espiritualidade usando isso, a gente diria que, é claro que espiritualidade tem a ver com tudo. Na tradição do Labri a gente vê muito isso, quem ouvir a palestra do Rodolfo vai ver, tem a ver com todas as áreas da vida. Mas a gente pode usar o termo para descrever especificamente a nossa abertura para Deus, para aquilo que é a fonte última de sentido de vida. Então tudo na nossa vida precisa estar relacionado com espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com a prática, né? Tem a ver com o trabalho, tem a ver com os relacionamentos com as pessoas, a gente vai ver, nós vamos tocar esses assuntos. Tem a ver com tudo isso, mas A gente pode usar o tempo para focalizar a nossa dependência de Deus. A nossa dependência a todo instante de Deus. Então, falar sobre espiritualidade seria falar sobre isso. Agora, em Gênesis, Deus sopra um fôlego de vida no homem, né, que foi feito ali do pó, e ele se torna alma vivente. Então, a gente precisa ter em mente que na visão bíblica das coisas, esse fôlego está incorporado. E ele é o que dá integração para a vida corporal, né? Então, é uma espécie de centro, uma espécie de centro de integração da nossa vida, esse fôlego. É quando o fôlego sai, o que, que o homem faz? Ele volta para o pó, ele se desintegra, né? Então, esse fôlego é incorporado e ele encontra expressão ali. Enquanto ele está presente, existe uma vida, uma alma, uma personalidade. Quando ele sai, a personalidade, aquela conexão toda com o corpo ali, com o tempo, é perdida. Então, é claro que se você olhar por esse lado, nós não podemos falar de espiritualidade só no nível sobrenatural, por assim dizer, só no nível do espírito. Porque a única espiritualidade que é possível na visão judaico-cristã é essa espiritualidade incorporada. O nosso espírito é incorporado, e incorporado significa só ter um corpo físico, significa ter todas essas relações temporais que a gente tem. A nossa sensibilidade, a racionalidade, a capacidade de dialogar com as pessoas, estabelecer relações, de negociar coisas com as pessoas, e a nossa vida biológica, o lado físico, espacial também, tudo isso é estar incorporado, tudo isso. Quer dizer, tudo que você pode imaginar da sua vida concretamente é isso. Só que o que anima tudo isso é o Espírito. Quando a gente pula para o Novo Testamento, a gente descobre que, e isso é uma coisa muito importante, que o termo ser espiritual e tudo, o corpo espiritual, não é aplicado para coisas imateriais, não. Isso é um outro ponto importante na nossa introdução aqui, né, a respeito do conceito. No Novo Testamento, a gente tem a ideia, por exemplo, de que o corpo ressurreto vai ser um corpo espiritual, mas nunca se sugere que o corpo será imaterial por causa disso. O espiritual, na linguagem do Novo Testamento, é aquilo que depende do Espírito Santo para viver. É aquilo que recebe vitalidade e sustentação do Espírito de Deus. E o que é da carne? É aquilo que o homem faz independentemente de Deus. Isso é da carne. Por exemplo, os fariseus, Paulo é claro sobre isso, tentando se justificar pelo seu esforço de obedecer à lei. De acordo com Paulo, eles estão na carne. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que eles estavam se concentrando em coisas materiais? Não, eles estão se concentrando em coisas, alguém poderia dizer, bem espirituais. Eles estão se concentrando no esforço para obedecer à lei moral e agradecer a Deus. Mas como eles estão fazendo isso? Com a força do braço? Então Paulo diz que eles estão na carne, que eles confiam na carne. Aí, isso está em Filipenses. E aí depois ele diz que nós que confiamos em Cristo, né, que nos apoiamos em Jesus, somos os que não confiamos na carne. Ele diz exatamente o contrário, lá em Filipenses. Então, gente, a carne, a dualidade de carne e espírito não é a dualidade de corpo físico e alma imaterial. Não é isso. É a dualidade entre a vida humana incorporada, mas vivida independentemente de Deus, isso é carne, e a mesma vida humana incorporada, mas recebendo esse fôlego para dar energia e direção para essa mesma vida incorporada. Então, isso é a vida espiritual, na visão de Paulo, na visão do Novo Testamento. Então, o que, que seria espiritualidade, se a gente fosse falar genericamente? Seria essa abertura do homem para a divindade. Mas na linguagem bíblica, seria a abertura do coração para que o Espírito Santo anime, dê sentido para a nossa vida temporal, em todos os seus aspectos. Então, é claro que a prática disso, a gente precisa falar sobre ela. Mas eu acho que a gente pode reservar esse termo espiritualidade para esse ponto de contato, para esse pulmão, ou essa respiração, para ser mais preciso, da presença de Deus, que vai dar sentido para a nossa vida, que vai encher a vida, que que vai dar sustentação para a vida humana. Então, vamos pensar em termos dessa respiração espiritual. Estou falando de espiritualidade assim. Como é que você mantém a sua energia, a força do corpo, a força da mente, o fôlego? Quando a gente fala de espiritualidade, quando eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando disso. Como que você mantém o seu fôlego de vida espiritual na relação com Deus? Para que você viva a vida cristã em uma forma completa, né? Então, daqui, gente, nós vamos para Romanos 1. Nós vamos ler primeiro Romanos 1, depois nós vamos ler Romanos 12. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Gente, então esse texto falando da queda, né? Falando do pecado. O capítulo 1, em seguida, até a metade do capítulo 3, fala sobre isso, sobre o pecado, a presença do pecado na vida humana. Depois, o capítulo 12, já fala da aplicação do Evangelho de Deus, que o Paulo explica da metade do capítulo 3 até o final do capítulo 11. E o que a gente tem no meio aí desses dois capítulos é a exposição do Evangelho de Paulo, que ele introduz aí no capítulo 1, verso 16. E nessa exposição, ele primeiro explica a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, da metade do capítulo 3 até o final do capítulo 4, ou alguns acham, até a metade do 5. Dali, provavelmente da metade do 5 até o final do 8, ele fala sobre a vida sob a graça. E do capítulo 9 até o final do 11, ele fala sobre a questão, ele faz uma discussão de teodiceia, a gente diz, né? É se Deus é justo ou não é quando ele permite que os judeus fiquem fora da graça por causa da sua incredulidade, e como que Deus vai lidar com isso depois, e como que ele incorporou os gentios na graça. Então a gente tem isso no meio do livro. Mas o capítulo 1 e o capítulo 12, ao mesmo tempo que são as beiradas dessa exposição, eles são muito importantes. De certo modo, eles são o ponto de partida e o ponto de chegada. A viagem é boa, né? Eu gosto muito de viajar. Tem gente que gosta de chegar no lugar. Eu e a Alessandra gostamos da viagem. Gostamos do passeio, eu e minha esposa. Mas o passeio é importante. Paulo nos oferece um passeio no Evangelho ao longo da carta, mas o ponto de partida e o ponto de chegada são fundamentais. E o que nós temos aqui no ponto de partida, que é Romanos 1? Uma exposição do pecado nos termos gerais, em termos mais universais, né? Como é que o pecado atingiu o homem? Então, em primeiro lugar, o que a gente tem aqui é que ele começa falando sobre a ira de Deus, mas a razão da ira de Deus é que os homens suprimem a verdade, né? Isso é, a NVI traz suprimem, a atualizada traz detém a verdade pela injustiça. Aí por quê? Que supressão da verdade é essa? De acordo com Paulo, em primeiro lugar, há um conhecimento de Deus disponível, que de Deus se pode conhecer e manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, primeira coisa, Paulo está dizendo que os homens não creem em Deus, mas eles são indesculpáveis, porque há um conhecimento de Deus disponível. Há um conhecimento de Deus acessível. Então, parece que o primeiro problema aqui é um problema de negação, mas negação de algo que foi dado, de uma imagem que está disponível. Paulo está dizendo que há um conhecimento acessível, que é percebido por meio das coisas criadas. Muita gente entende isso aqui no sentido muito filosófico, daquele argumento, né, cosmológico, um argumento ontológico, aquela ideia de você, a partir do tomismo, de que você possa demonstrar que existe um Criador, porque não existiria outra explicação para a existência das coisas. Mas o que Paulo está falando aqui não é exatamente isso. O ponto aqui é mais o de capacidade de percepção, é mais uma intuição. O que Paulo está dizendo é que os atributos de Deus, a realidade e natureza de Deus, podem ser intuídos, por assim dizer, por trás ou através das coisas criadas. Então é uma espécie de visão muito mais intuitiva. É claro que depois você pode tentar construir um argumento filosófico para defender que Deus existe, mas Paulo não está falando sobre isso aqui, porque se fosse assim, só os filósofos muito bem treinados e inclinados à crença teísta seriam capazes de reconhecer que Deus está revelado aí na criação, porque só eles desenvolveriam esse argumento complicado. O que Paulo está falando aqui é de uma sensibilidade universal, que é um conhecimento universal de Deus que todo mundo tem, né, que está acessível aí, ou pelo menos que todos poderiam ter, né? Porque há uma revelação de Deus disponível, e o Lutero chama isso aqui de sensus divinitatis, é o senso de Deus, senso da divindade. Há um senso da divindade universal. Alguns dizem que isso não chega a ser um conhecimento de Deus, não é que o povo conhece propriamente, mas que há uma sensibilidade da realidade de Deus, mas que está suprimida. Através desse senso de Deus, pode-se ter conhecimento de Deus, né? O que diz aqui o texto? O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então a ideia é de que o conhecimento não está indisponível. Ele não está indisponível, mas ele tem que ser atualizado. E não é atualizado, por quê? Porque os homens, verso 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e a muito importante a próxima frase. Nem, o que diz aí? Nem lhe deram graças. Então, há aqui uma falha de resposta, né? Há um conhecimento de Deus, há uma luz divina brilhando, e o homem falha em glorificar a Deus e dar graças a Deus, agradecer a Deus. Então, quando a gente retorna lá para os Salmos, a gente entende melhor isso, né? Os Salmos falam que os céus manifestam a glória de Deus, nós lemos na outra semana. A gente viu também um Salmo que fala sobre a tempestade, como a voz de Deus se manifesta através da tempestade, e o salmista consegue perceber aquilo. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe isso, que na visão bíblica, o mundo é transparente, há uma transparência no mundo criado. Essa transparência significa que como o caso salmista, ele podia ver a tempestade e intuir imediatamente, não através de um raciocínio, como eu disse, filosófico complicado, mas ele podia intuir a partir dessa tempestade a natureza da voz e do poder de Deus. ao ponto de fazer um salmo descrevendo a tempestade como uma manifestação da voz de Deus, ou até usando a tempestade para descrever, né, como era a voz de Deus. Mas é isso a ideia, os céus manifestam a glória de Deus. Então, a glória de Deus não vem para nós diretamente. Eu usei também outra situação, a ideia do vitral, né? A luz do sol passa pelo vitral, então ela vem com aquelas cores ali, mas você sabe que tem um sol, você não está vendo o sol diretamente. Mas você olha para aquelas vidraças, você fala assim, essa luz não vem desses vitrais. No máximo eles refletem isso de formas diferentes, mas a luz vem de fora, né? Então às vezes a gente tem essa sensação de espaço, né? Quem aqui já teve a oportunidade de ouvir uma música, tipo, por exemplo, um canto gregoriano gravado? Quem já ouviu isso? Sei lá, colocou um fone de ouvido e escutou uma gravação dessa? Se você fechar os olhos, você tem imediatamente aquela sensação de espaço, né? Parece que você está lá dentro, se o sistema de som for bom. Você vai ter aquela sensação de espaço. E isso é interessante, porque não é só a voz, né? A voz tem um contexto. Essa intuição de Deus é como se fosse essa sensação que você pode ter numa catedral, mas eu dei esse exemplo que a maioria das pessoas não foi na catedral. Essa percepção de que a voz tem um fundo, ela tem todo esse brilho, essa textura, porque ela tem um espaço onde ela está ressoando. Então, é quando essa visão que a gente tem no Antigo Testamento é de que o salmista, o homem que era fiel a Deus, ele olhava para o mundo e ele percebia que o mundo ressoava num espaço maior, que tem alguma coisa por trás do mundo, ou que, para usar a ilustração da catedral, do vitral, que tem uma luz de fora que dá sentido. Então, essa transparência do mundo é parte da experiência bíblica de Deus. É claro que se reconhece que Deus é diferente disso, porque o que acontece é que esses homens conheceram a beleza, para usar essa linguagem, de Deus, a partir desse vitral translúcido da criação, mas ao invés de adorar a Deus, eles atribuíram a divindade ao próprio vitral, como se ele fosse a fonte da luz. Quer dizer, o que acontece é que, ao invés de se concentrar naquilo que é apresentado, a concentração da consciência vai para o meio, para um instrumento, ao invés de Deus. Quer dizer, para usar a linguagem comum, é se concentrar na dádiva, ao invés de concentrar no doador. E isso é a fonte da idolatria. É por isso que aqui diz que os homens falharam em dar graças. Isso é muito significativo. Paulo fala sobre a ação de graças em vários lugares. Ele diz aqui que os homens falharam em atribuir a glória a Deus e agradecer a Deus. Quer dizer, eles não reconheceram o mundo, a experiência temporal, como dom. Eles quiseram achar fonte, a origem da dádiva, nas próprias coisas, ou em alguma coisa criada, ou um animal, ou um poder, ou um outro homem, ao invés de reconhecer a totalidade da sua experiência como uma dádiva divina e como um vitral que torna presente a glória de Deus. Então eles não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças. Eles não reconheceram a natureza criada e transparente do mundo. Agora, qual é o resultado disso? O resultado final disso? A gente vê aí que é a corrupção do desejo. Veja o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou Deus a paixões infames. Então aí, gente, nós temos o efeito imediato. Primeiro ato de julgamento de Deus é que Deus permite o descontrole, o desarranjo das paixões, dos desejos. O que é isso? O que acontece, eu já falei sobre isso da outra vez, quando eu falei sobre o sacramento do momento presente, é que se você tentar se fixar nos dons do presente, naquilo que é dado, se você tentar segurar isso, você vai experimentar o desespero, porque não há como repetir a experiência de prazer, de alegria, e você nunca se sente satisfeito. Então, o resultado de você não reconhecer a graça de Deus, a presença daquela luz, da bondade de Deus, é o descontrole dos desejos. É a concupiscência, é o que o Tillich descreve como o desejo infinito. Né? É o desejo infinito. É aquele desejo de você garantir sua segurança e a sua felicidade abarcando todas as coisas dentro de você. Mas é claro que não tem jeito de fazer isso. O resultado é o desespero. Então, o que, que esses homens começam a fazer? Desonrar o próprio corpo. Né? Então, essa autodestruição do corpo, que é a desonra, né? Que é desvalorizar, a desvalorização da sua vida temporal, ela passa a ser gasta como uma forma de você conseguir a felicidade, o prazer que você perdeu, porque você se fixou em algo menor do que Deus. Então, aí é a corrupção e o desarranjo no desejo. A gente vê que associado, gente, a essa falha em reconhecer a bondade, a glória de Deus, agradecer a isso que produz o desarranjo do desejo, é a corrupção da mente. Veja aí o versículo 21. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O verso 25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então o que nós temos aqui? Uma falha intelectual, a distorção da verdade. A falha do pensamento, uma distorção voluntária do pensamento. Os homens construíram raciocínios complexos, aparentemente válidos, mas sofismáticos, falsos. Diz aqui que o coração insensato foi obscurecido. O raciocínio era falso porque ele procedeu de um coração insensato. Quer dizer, qual é a origem da falha conceitual, da falha das ideias, da falha dos conceitos? É uma insensatez do coração. Normalmente a gente atribui, a gente usa também assim. Insensatez é um termo muito curioso, porque ele tem um elemento de conceitual, né? Que é você, tipo assim, pensar uma bobagem, acreditar uma bobagem, achar que você vai fazer uma coisa que não vai dar certo de jeito nenhum, você acha que vai dar certo. Então isso é insensatez, ela tem um elemento intelectual e um elemento moral. Né? Se bem que às vezes a gente usa termos que são traduzidos como insensato, eram usados para falar do louco, do tolo. Né? Mas essa tolice aqui é uma tolice motivada, uma tolice sofisticada. Não é fruto imediatamente de um desarranjo psicológico, não é fruto da loucura. É fruto de uma insensatez moral. Eu escolho um posicionamento absurdo, falso, e eu preciso dar um sentido para isso. Aí eu construo toda uma teoria para justificar a minha posição. Né? E aí são o que a gente chama de efeitos não éticos do pecado. Né? Isso aqui cada um faz, cada um de nós faz na nossa vida, mas isso pode se desenvolver em toda uma visão de mundo. Uma cultura que está comprometida com um certo tipo de idolatria pode construir todo um sistema de justificações morais e intelectuais para que aquilo faça sentido. E no final todo mundo está embarcando, está achando que é aquilo mesmo. Né? Então esse texto é interessante também porque ele vai nos ajudar a ter uma certa suspeita do que é considerado hoje a autonomia da razão, né? A possibilidade de neutralidade intelectual. Hoje em dia, a neutralidade intelectual é negada aí nos meios universitários, mas da boca para fora. Ela é negada no que se refere a relações de poder, mas quando se trata de religião, todo mundo é bastante sóbrio para dizer que se você misturar religião com pensamento crítico, acadêmico, você vai distorcer esse pensamento. Em teoria do conhecimento, isso é muito forte, mas em outros campos, né, dentro das várias ciências, há esse medo de botar religião junto. Né? Mas se de fato a disposição do coração está por trás da distorção do pensamento, como a gente vê aqui, a gente deve ter no mínimo uma suspeita de que teoria sobre qualquer aspecto da realidade humana ou da criação que não pressupõe que Deus é a fonte de todas as coisas, provavelmente envolve uma distorção. O compromisso existencial do pensador ou de uma escola de pensadores com o ídolo, ainda que eles sejam pessoas muito morais, muito sérias, muito responsáveis, ele vai entrar naquilo ali e vai promover uma distorção estrutural. Agora, nós temos ainda um outro efeito, né? Além dessa corrupção do do desejo, essa explosão do desejo ligada à idolatria e à corrupção das ideias para justificar a posição idólatra. É uma disposição mental reprovável, está aí no verso 28. Então, essas pessoas com a disposição mental reprovável, quer dizer, agora elas acham que o comportamento correto é um comportamento que é errado. Mas elas acham que é correto, porque para construir uma justificação para a idolatria e para dar vazão à sua concupiscência, é necessário tornar aceitáveis coisas inaceitáveis. E isso vai desembocar numa ruptura da comunidade. Se vocês olharem cada um desses pecados aqui, vocês vão ver que cada um deles atinge o outro, aliena a gente do outro. Então vocês podem ver aí: injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, insolência, soberba, presunção, desobediência, sem a falta de afeição natural e de misericórdia. O que, que nós temos aqui? Uma alienação do outro. A guerra, né? Depois, quem vai descrever isso em termos de uma guerra, que a gente, por causa das nossas paixões também, é Tiago. Ele fala exatamente isso. Que ele fala que as nossas paixões produzem as nossas guerras, né? Então a gente entra em guerra com o outro por causa dessa disposição mental que a gente desenvolve. Agora, gente, eu queria estabelecer uma relação que eu acho que é claro que não está nas escrituras, mas eu acho que é uma relação válida, não é algo assim apenas artificial, entre o que Paulo diz aqui sobre a nossa condição de pecado com um aspecto da tradição grega, que é o que foi chamado de transcendentália, que são esses três elementos que o Dovo tinha citado aí, da beleza, a verdade e a bondade. O verdadeiro, o belo e o bom. Na tradição grega isso foi idealizado, né, com ideias abstratas de verdade, de beleza e de bondade, que seria uma representação ou uma síntese do sumo bono, já com a linguagem latina, aí, né? Mas o sumo bem, o bem máximo, né? E isso, nesse formato final, mais popular, isso vem lá de Platão, né? Agora, a gente não precisa interpretar isso em termos de substâncias idealizadas, que existiria uma beleza em si, né? Ou que existiria uma bondade em si. A gente não precisa ir por esse caminho. Eu acho que, de um modo ou de outro, a tradição grega descreveu aspectos reais da nossa natureza. Aspectos reais. Assim como a gente reconhece hoje, por exemplo, a partir de elementos aí da ciência moderna, que existe uma relação entre a química do cérebro e as nossas emoções. Você pode interpretar isso de uma forma reducionista, naturalista, mas isso não é necessário. Você pode pegar esse dado, que é um fato da ciência moderna, e interpretar ele de um modo diferente, né? A partir de uma imagem cristã das coisas. Então eu acho que, de qualquer forma, a gente pode usar esses três transcendentais aí para descrever aspectos da nossa experiência. Então, os gregos falavam da estesis, né, ou estética, como uma forma de falar da percepção, do nosso sistema de percepção, de intuição, de sensação. E depois isso foi aplicado para falar da nossa experiência do prazer, em termos gerais. Então, a gente tem isso, esse termo estética, para descrever a experiência do prazer. Ou, na arte, para descrever a experiência da beleza, né? Na filosofia de Kant, isso é a estética transcendental, é uma referência à sensibilidade, à nossa capacidade de captar, de estabelecer uma relação com o que está fora de nós, né? E a gente organiza esses dados caóticos, né, do sentido, a gente dá uma forma para isso, para poder integrar com as categorias da razão e daí produzir conhecimento. Então, na estética de Kant, isso tem a ver com nosso contato com o mundo exterior. Eu estou citando isso só como ilustração para ajudar vocês a terem um insight no que significa a estética. A estética tem a ver com a nossa percepção e a nossa resposta a essa percepção das coisas, pelo menos no sentido filosófico, né, original. O outro termo que nós temos aí nessa tríade é a verdade, né? E a verdade tem a ver com a mente, com o entendimento, com as crenças que a gente forma sobre o mundo. É, então isso seria teria a ver com o aspecto noético da nossa experiência. O que, que é um sistema noético? É, isso vem de noesis, que é a mente, né? Ou a razão. O que, que é um sistema noético? É o seu sistema de crença. Você tem um monte de crença sobre o mundo, sobre a sua mãe, sobre a sua avó, sobre o seu trabalho, sobre o que aconteceu ontem, né? A sua memória. Você tem crenças filosóficas e crenças ordinárias. Você acredita que eu estou diante de você falando. Isso faz parte do seu sistema de crenças. Então esse é o lado noético, né? E nós temos o lado do bom, né? O verdadeiro, o belo e o bom, que é o lado da ética. O lado bom é o lado da ética, o lado do dever moral, da responsabilidade moral. Existe o justo, o certo, existe o amor, né? Então tudo isso está no lado do ético. É, eu acho que a gente pode aplicar isso aqui, porque de fato, do que Paulo está falando nos três momentos, ou nos três aspectos do texto. Ele está falando de uma falha do desejo relacionada com você não reconhecer a luz de Deus que brilha através da criação. Então você rejeita isso, você não agradece, você se fixa naquilo que deveria sugerir Deus para você, ao invés de você entender essa alusão a Deus, você se afasta de Deus, se fixa naquilo. Então você perde o sentido, por assim dizer, artístico, né, da criação, e você idolatra aquilo, e aí seu desejo é corrompido. Então é um desarranjo na sua experiência da beleza de Deus, que devia ser mediada aí pelos dons da criação. Isso torna necessária a corrupção das ideias. Então, inclusive, Paulo diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Ele usa até o termo verdade mesmo. E o resultado final disso é uma corrupção moral violenta, é a distorção completa das nossas responsabilidades e da nossa relação com o outro. Então a gente poderia falar, em primeiro lugar, de uma queda estética, por assim dizer, para fazer uma ponte com essa tradição grega. O que eu quero falar, então, por queda estética? É uma falha em reconhecer a beleza última, a beleza suprema, que é mediada, transparecida pela criação. O mundo aponta para isso. Os céus manifestam a glória de Deus. O mundo é um sacramento. O mundo está aí para apontar a glória divina para a gente. E a gente adorar a Deus através da gratidão. Então eu recebo um dom maravilhoso agora, né? Por exemplo, eu sinto um perfume. Vamos imaginar, essa é uma experiência comum. Você sente um perfume, você tem que agradecer a Deus que Ele criou essa possibilidade. É por isso que, nos Salmos, os salmistas usam termos de experiências estéticas para falar de Deus. Então, o salmista fala, por exemplo, que ele queria passar a vida dele no santuário, contemplando a beleza do Senhor no seu santuário. Né? O salmista fala disso. Ou então, os salmistas falam da lei de Deus como mel, né? Como algo doce. É porque a gente tem essas expressões? Porque era a vontade de Deus que a gente experimentasse Deus por esse lado. Deus não é só um legislador, não. A Bíblia fala, provai e vede, né, que o Senhor é bom. Mas o provar ali tem um sentido bem literal, o sentido de experimentar. É de você sentir a bondade, de você captar, perceber. Isso tem que ser percebido. Deus não é só para ser crido, ou você raciocinar a respeito dele, ou para você obedecer a Deus. Deus era o plano de Deus originalmente, que ele fosse experimentado. Mas Deus não pode ser experimentado diretamente pela nossa consciência. Ele não pode. Deus habita em luz inacessível. Então como que Deus se manifesta? Através de mediações. E a mediação última é o próprio Jesus, né? Está lá em 2 Coríntios. Deus que diz, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nosso coração para o conhecimento da glória de Deus na face de quem? De Cristo. Está lá em 2 Coríntios. Quer dizer, então, mas o que nós temos aí, também na revelação especial? É que a glória de Deus é vista na face de uma pessoa, né? Da pessoa histórica de Jesus. A glória de Deus transparece ali. Quer dizer, o que vai diferenciar na linguagem de Paulo em 2 Coríntios, o incrédulo judeu lá no caso, né? Que não crê, e o cristão? É que o cristão consegue perceber a glória de Deus vindo na face de Cristo, e o incrédulo não consegue. Ele olha para aquela face, para ele é só mais um judeu, entre outros. Na verdade, talvez um pior, né? ele não consegue perceber que a glória de Deus está brilhando através daquilo. Então, nesse sentido, é uma falha estética, né? Que é uma perda da capacidade de entender a transparência. Você se fixar na coisa ao invés de se fixar naquilo para que ela está apontando. Agora, como que se manifesta essa falha? Na falta de ação de graças. A falta de ação de graças é o sinal cabal, né, definitivo, da perda, da queda estética, da perda do entendimento da natureza do mundo. É uma experiência distorcida com o mundo. É quando você não é capaz mais de agradecer a Deus pelo momento presente, por aquelas coisas que Deus está dando naquele momento. Então, Paulo diz para a gente dar graças em tudo, né? Da graça em tudo. Em Colossenses, o que a gente tem lá? No final da carta aos Colossenses, eu acho que eu vou ter que ler, eu esqueci o começo do versículo. Mas no finalzinho de Colossenses, nós temos aí: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual foste chamado em seu corpo, e sede agradecidos. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Nós temos também em Efésios, tinha esquecido o texto, o pessoal lá de Colossenses, lá da igreja, podia me ajudar. O texto de Colossenses, se eu não me engano, é Colossenses mesmo, quando Paulo fala sobre, é um texto que é importante, a gente precisa ler. Ele fala sobre a necessidade da gente vigiar com ações de graças. Colossenses 4.2, achei que estava em Efésios, né? Colossenses 4.2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Esse é um texto importante. Esse é um texto muito importante, porque quase que ele dá uma solução, né? Você quer vigiar em oração, como você faz? Perseverando, né? Ou quer dizer, você quer perseverar na oração, então como você faz? Você vigia com ações de graças. Quer dizer, a ideia é de que ações de graças são a porta principal para você se manter consciente da glória de Deus, do controle de Deus sobre todas as coisas. O pecado está lá em Romanos 1, gente. O pecado foi que os homens não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças. Está lá no comecinho da exposição. Quer dizer, é necessário que você aprenda a ser grato a Deus, a reconhecer o amor de Deus por trás do momento presente, por trás das coisas, a todo momento, para que você tenha condições de vencer o pecado. Mas vamos seguir. Então, gente, a queda é estética nesse sentido. E é essa queda estética que produz a escravidão da concupiscência. Né? Quer dizer, o raciocínio é simples. Aquele desejo de Deus, André Ofelos usa essa expressão, é drenado. Aquele impulso em direção a Deus é drenado para outra direção. E aí, onde chega, vai ter um desarranjo. Então, o que acontece é que se o desejo por Deus não é suprido, essa necessidade vai explodir em outras áreas da sua vida, que vão se tornar completamente descontroladas. Essa é a situação que está lá em Romanos 1. Quer dizer, o que está por trás da concupiscência? Né? É um erro usar a mera repressão dos desejos como forma de solucionar a concupiscência. Tentar reprimir os desejos sem experimentar a gratidão a Deus, sem reconhecer o amor de Deus por trás do vitral, não é suficiente. Não é suficiente. O desarranjo do desejo é inevitável se o amor de Deus não é experimentado. Agora, a queda do homem também é uma queda noética, como a gente viu, né? Então, o homem é impulsionado a moldar uma imagem de mundo distorcida, criar o hábito da supressão da verdade, o auto-engano, para sustentar o afastamento de Deus, e é também uma queda ética, então, para usar essa linguagem. Então, o desfecho final da situação de queda, na explicação de Paulo, é a destruição da comunidade. o fim, é a guerra de uns, de todos contra todos. Agora, o que, que seria a resposta para isso? Vamos ler Romanos 12. Romanos 12. Enquanto a gente lê, tente prestar atenção nos detalhes do texto para você ver que ligação o capítulo 12 tem com o capítulo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com a liberalidade, o que preside com a diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então o que, nós temos aqui? Em primeiro lugar, isso fica bem óbvio, nós temos uma renovação, para usar a linguagem que a gente adotou, estética. Porque a gente tem uma abertura de percepção. Veja que o texto começa falando o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. De que misericórdias Paulo está falando? Se você pular alguns versículos para trás, olha o louvor de Deus a Paulo. Antes do louvor de Deus a Paulo, no versículo 32. Capítulo 11, verso 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de mostrar misericórdia para com todos. E aí nós temos o hino nos versos 33 a 36. Então, irmãos, quando Paulo fala, capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. De que misericórdia ele está falando? Das misericórdias que ele estava expondo em todo o Evangelho e que ele concluiu no capítulo 11, verso 32. Ele está falando do Evangelho. Está falando da graça de Deus. Quer dizer, o ponto de Paulo é que o fundamento da vida espiritual é a experiência, é a consciência da misericórdia de Deus. Se você não recebeu a misericórdia de Deus, você não tem condição de voltar atrás lá no primeiro pecado, que é deixar de dar glória a Deus e de render graças a Deus. Quer dizer, a falha fundamental não vai ser solucionada sem uma experiência da graça de Deus. Esse é o fundamento da coisa. Mas veja que não é só uma confissão teórica da graça, tem que ser uma experiência. E o Paulo descreve essa experiência em Romanos 8, nós vamos entrar aqui. Mas é uma experiência interna, mediada pelo Espírito Santo, no nosso coração. Então, gente, é necessária uma abertura de percepção, uma renovação do sentido espiritual, um reconhecimento renovado da misericórdia de Deus que tinha sido obscurecido no princípio. Então, de repente, o mundo tem que ficar transparente de novo. Você vai parar de olhar para o vitral, você vai lembrar que tem uma luz, de se fixar nele, né? E você vai agradecer aquela beleza que você está contemplando, aquilo que você está recebendo, pela misericórdia de Deus que está te alcançando. E qual o efeito disso? Qual o efeito disso? Paulo diz aqui, em primeiro lugar, que é necessário oferecer o quê? Os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ora, ele já tinha explicado que Jesus morreu, né, pelos nossos pecados, como propiciação. Está lá em Romanos 3. Então, gente, de que sacrifício Paulo está falando aqui? Se for para usar a linguagem do Antigo Testamento. É o sacrifício de ação de graças. Veja que em Romanos 1, o ídolo, assim como no Antigo Testamento, o ídolo exigia o sacrifício da vida humana, né? Então, as crianças eram sacrificadas. O ídolo, de acordo com Paulo, leva ao sacrifício do corpo, porque o seu corpo é esmagado para que a concupiscência seja satisfeita. Agora, se através do serviço ao Deus verdadeiro você vai ser libertado da concupiscência, então o seu corpo pode ser oferecido agora como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, a gratidão se torna incorporada. Então, gente, o que é a concupiscência? É a ingratidão incorporada. A gente não agradece a Deus, então aquilo se torna nosso modo de viver. Aquilo se torna, aquilo distorce completamente nossos impulsos. Então, a ideia de Paulo é que se você reata com Deus, você experimenta a graça de Deus, não é que isso seja automático, porque ele diz que você tem que oferecer o corpo como sacrifício. Porque, para usar a linguagem mais contemporânea aí, essas concupiscências, gente, elas ficam meio que escritas no corpo, registradas, se tornam vícios. Então, também não é porque você experimentou a comunhão com Deus que você não vai querer pecar mais. Não é assim que funciona. Onde é o outro lugar que Paulo fala de corpo em Romanos? Quem lembra? Além de Romanos 1. Ou outro lugar? Romanos 6, quando ele fala do batismo. Então, ele diz que no batismo, você morre e ressuscita com Cristo, e agora seu corpo vai ser oferecido como instrumento de justiça. Quer dizer, o que é o batismo? O batismo é um sacramento que deve ser o sinal inicial da sua vida. O que o batismo representa? O batismo é um ato de gratidão e de adoração. O batismo é culto, nesse sentido. Porque no batismo você simbolicamente está oferecendo o corpo, porque você está reconhecendo que já que a graça de Deus se alcançou, você não precisa mais viver escravo dos ídolos e dos desejos. Mas isso tem que ser vivenciado no dia a dia. Né? Quer dizer, você vai ter que oferecer o corpo como sacrifício. Né? E, agora, se você não tiver o senso da misericórdia de Deus, não experimentar a gratidão como fundamento para essa mudança, não vai funcionar também. Aí vai ser só tentativa de reprimir a concupiscência. Não dá. Tem que haver uma combinação de disciplina, de oferta do corpo, com um crescimento na gratidão, no conhecimento do amor de Deus. Então, isso é uma renovação estética. É necessário que o seu senso de Deus cresça. O seu senso da presença de Deus precisa crescer. Você precisa reconhecer mais a presença de Deus no mundo, nas coisas da sua vida, dirigindo a sua vida, e, inclusive na leitura das escrituras, no trato com as pessoas. Se a experiência da graça de Deus, da realidade de Deus for obscurecida, o desejo vai correr louco, não tem jeito. Então, sem a experiência fundamental, o desejo não é curado. Então, isso é renovação, isso é liberdade estética nessa linguagem, ou no estética espiritual, da espiritualidade. Agora, é necessária uma redenção noética para que isso se concretize. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Do que Paulo está falando aqui? A gente viu lá que os raciocínios distorcidos são o gancho que nos prende aos hábitos e os modos do mundo. A disposição mental reprovável, né? Ela nos engancha no comportamento do mundo. Então, para você ir contra o mundo, veja que não é... Paulo não está falando aqui sobre um aumento do conhecimento bíblico. Muita gente acha que renovação da mente é você ler muito a Bíblia, você estudar muito a Bíblia, né? Você ter um bom conhecimento dos princípios teológicos. Gente, isso não é renovação da mente. Você pode saber todas as doutrinas, você pode conhecer a Bíblia toda e não renovar os seus padrões de pensamento. É claro que isso vai começar com a palavra, porque a distorção do pensamento começa com a negação da verdade de Deus, está lá em Romanos 1. Mas a verdade tem que ser absorvida, ela tem que transformar os padrões de pensamento. Quer dizer, Paulo está falando aqui de uma atitude reflexiva, né? Renovação da mente. É uma atitude reflexiva. E ele fala que a gente tem que compreender qual seja a vontade de Deus. Então isso, para usar o termo moderno, o que é isso? É interpretação, né? Compreensão, isso é uma hermenêutica. Então a experiência da presença de Deus no coração não produz automaticamente a transformação. Além da disciplina do corpo, é necessária a transformação dos padrões de pensamento. Tem muito crente que é, por assim dizer, esteticamente forte. Ele tem muito senso, muita intuição da presença de Deus, muita experiência do amor de Deus, e isso impulsiona ele a mudar muita coisa. Mas como ele não acha que é necessário mudar os padrões de pensamento, ele acha que basta ele ler muito a Bíblia que a coisa vai acontecer automaticamente, sem passar pela consciência dele, a coisa não funciona. Não dá certo. E não vai dar certo mesmo, porque Deus não é o plano de Deus que a mente seja ignorada no processo. Então, é necessário participação consciente. A gente tem que compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De onde saiu esse negócio de boa, perfeita e agradável? Lá de Gênesis, quando Eva olhou a fruta e pareceu boa, agradável, né, ao paladar, e boa para dar entendimento. O pecado faz a gente achar o que é ruim, bom, e o que é bom, ruim. E mesmo que você tenha um contato com Deus, então você precisa mudar os padrões de pensamento. Agora, o que é isso aí no verso 3 em diante? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que... O que diz aí, gente? Não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tradicionalmente, inclusive na minha Bíblia aqui, qual é o título? Devido uso dos dons espirituais, não é isso? Mas o Paulo começa falando do que, gente? Do jeito de pensar. O que o Paulo está fazendo é aplicar a questão dos dons espirituais à renovação da mente que ele acabou de propor no versículo anterior. É por isso que na sua Bíblia, no versículo 3, começa com porquê. Por que será que tem esse porquê? É por isso. É porque ele está falando de renovação da mente. Quer dizer, o que é que significa ter uma mente renovada? Significa, na prática, que a sua relação com o mundo é alterada. Que você começa a ver a você mesmo e os outros de um jeito diferente. Você começa a ter contato com a realidade. O que é a pessoa sem contato com a realidade? É a pessoa que tem, por exemplo, o dom de profecia, ou sei lá, o dom de exortação, e ela acha que ela vai se presidir. O que é isso? É uma falta de autoconhecimento. É uma falta de você entender o seu lugar no mundo. Então, Paulo está falando aqui que essa renovação da mente vai, por exemplo, implicar em uma autocompreensão aperfeiçoada e um relacionamento melhor com os outros. Quer dizer, você para de entrar em guerra com os outros, de buscar o espaço dos outros, e fala, não, agora eu entendi quem eu sou, o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. E não vou mais querer ser uma coisa que não é para eu ser. Eu vou ter essa ânsia, né? Em vez de querer nadar como um peixinho, eu vou voar como um passarinho. Porque eu sou um passarinho, não sou um peixe. Então, o que é isso? Isso é renovação da mente. É você, de repente, ter os seus olhos abertos e entrar em contato com a realidade. A realidade das coisas. E por último, gente, renovação ética. E aqui está muito claro, né? Vencer o mal com o quê? O bem, né? É o terceiro item da tríade, da verdade, da beleza e da bondade. Então é você ter os padrões de pensamento reformados, mas mudar a sua atitude com o outro. Vejam que a santidade aqui, o bem, não é um bem interno. Se vocês lerem cada exortação aqui, vocês vão ver que cada uma delas é um trato com o outro. Cada uma delas. Quer dizer, qual o resultado dessa transformação? É a comunidade, a restauração da comunidade, é uma abertura comunitária, uma abertura para o outro, é o amor no concreto, no contexto de real de pessoas cristãs, que é o que está até o versículo 16, e pessoas não cristãs, que é o do 17 até o 21. É uma mudança na relação e uma renovação da experiência comunitária. Se eu fosse pegar um termo para resumir isso aqui, eu pegaria o 13. Praticar a hospitalidade. Se abrir, né? É você se abrir para o outro. Abrir o coração, abrir os braços, abrir a casa, abrir a mente. É você abrir para o outro, ao invés de se fechar e entrar em guerra com ele. É claro que há uma separação das duas comunidades, mas mesmo com o não cristão, que é seu inimigo, o que, que ele diz aqui? Se ele tiver fome, dá a comer. Se tiver sede, dá de beber. Então, mesmo que ele seja contra você, você precisa se abrir para ele. Então, gente, se a gente for sintetizar isso, né? Quer dizer, eu usei essa tríade, mas eu acho que ela sintetiza o ponto. O verdadeiro, o belo e o bom, ou para usar aqui a linguagem, né? O que, que significa, a linguagem de Paulo, o que, que significa essa renovação estética? É a adoração. Mas é a adoração motivada pela gratidão, pela visão do amor de Deus, pelo contato com o amor de Deus. Então, se eu fosse pegar um primeiro ponto aí na nossa espiritualidade, gratidão. Gratidão. Todo esforço de santificação e transformação pessoal tem que estar fundado em experiências renovadas da misericórdia de Deus. Todos. Se tem alguma coisa que você tenta fazer para Deus, para os outros, para você melhorar pessoalmente ou espiritualmente, que não tenha uma motivação nesse contato com a misericórdia de Deus, aí a carne vai entrar. A disciplina do corpo tem que ser fundamentada na gratidão. Então veja só, isso é muito simples. É difícil ser crente, é difícil ser cristão, lutar contra o pecado. Mas lembre-se o seguinte, cada vez que você fracassar na sua luta na vida cristã, cada vez que você fracassar e você sentir que você está alienado de Deus, tem que lembrar o seguinte, que se afastando de Deus para tentar consertar quem você é e voltar, você não vai conseguir, você vai cair na idolatria. Se você peca muito, é que você precisa mais de Deus ainda. Ele sabe disso, né? Você precisa ainda mais. Então você tem que se mover na direção de Deus. Ele sabe muito bem que é no reconhecimento da misericórdia dele é que você vai mudar alguma coisa na sua vida. Ele sabe muito bem, essa é a ordem das coisas, é assim que ele fez. Então, gente, gratidão. Em segundo lugar, compreensão. Não tente viver a vida cristã sem pensar. Não tente espiritualidade cristã sem pensar. Não vai dar certo. O cristianismo hoje é muito estético. É muito aquele negócio de você estar no louvor e você sentir ali o amor de Deus naquela música maravilhosa, você chora, cai no chão e tudo, e não quer pensar em nada. E aí o trem dá errado. Porque você nunca consegue descobrir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí não funciona. Mas além disso, tem que ter um clímax, né? Qual é o resultado final do pecado? É a guerra. Qual é o resultado final da operação da graça de Deus? É a comunidade. Quer dizer, isso não vai ser vivido em abstrato. Isso tem que ser vivido no relacionamento com pessoas. Você tem que entrar, mergulhar em um ambiente para ter vida comunitária. Porque ali você vai encontrar com o real, você vai ter a possibilidade de experimentar o bem na sua vida. Isso seria a redenção da nossa humanidade. Ok, gente? Eu sei que eu passei pra caramba do tempo. Mas quero saber se alguém tem alguma pergunta antes da gente encerrar. A gente está encerrando normalmente por volta de 9h30, né, Rodrigo? Então nós temos o quê? 8 minutos? 5 minutos? Mas sabe, gente, quem quiser sair, então fica à vontade, tá? Fica ao dourado. Gente, uma das coisas, para quem não conhece, uma das práticas de lado, quando a gente faz palestra, é abrir um período para perguntas. Isso é parte da palestra. Então, até fica gravado e muita gente às vezes aprende com as perguntas que foram faladas ou alguma contribuição de alguém que está aqui, né, em relação ao que foi falado. Eu gostei de ouvir o que você falou sobre a distorção que o homem tem hoje com relação à ética, né, os desejos desenfreados do homem. Eu vejo isso com muita cultura brasileira, como que nós estamos enfreados nos nossos desejos, nossas paixões, como que o certo, como que o errado virou certo na nossa cultura. justamente pela ausência do homem de enxergar a Deus. É. Então, assim, a mulher brasileira, né, famosa ao redor do mundo, pela sua sensualidade, foi distorcida. Né? A beleza da mulher não é por causa da sua sensualidade, mas pela graça que Deus deu à mulher. Eu acho que esse ponto que você colocou foi, assim, fundamental para mim. Foi algo novo, não tinha visto ninguém estar assim. Mas acho que trouxe uma luz nova, uma interpretação nova para essa relação do homem com o ambiente. Até mesmo a avareza, né, a disputa pelo poder, o capitalismo, ter e não ser. A ênfase foi trocada, né? O relacionamento não é mais com o humano, mas com o objeto. Uhum. Né? O carro que você tem, as coisas que você possui, isso faz você uma pessoa nessa sociedade, não quem você verdadeiramente é. E tornou o homem um animal realmente grotesco com relações, nas disputas sociais. E perdemos o contato com Deus por causa disso. Anulamos, né? Anulamos a graça. Tem uma coisa engraçada, é que a nossa cultura tem essa, por um lado tem essa, para fazer um exercício aqui de crítica cultural, tem essa exuberância sexual e do desejo, esse trem todo, e ao mesmo tempo você vê isso no cristianismo também, evangélico, né? Você tem essa busca assim, né? E de certo modo essas coisas estão relacionadas, porque a gente experimenta essa distorção nesse lado. A gente tem uma distorção nesse lado. Tem ídolo demais na nossa vida, né? Então, mas a gente precisa, veja só, não adianta reprimir. A gente tem que ter uma experiência da beleza, uma experiência saudável. Você tem que aprender a experimentar o máximo do que Deus deu na criação. E para experimentar o máximo, você tem que ter condições de agradecer. Você tem que reconhecer, você tem que desfrutar da dádiva e reconhecer o doador. As duas coisas têm que acontecer. Se você tentar reprimir a dádiva, está errado também. Né? Então, tem que as duas coisas acontecer simultaneamente. Aí você remove a pressão. Eu fico olhando a minha experiência de conversão, a progressão que eu tive, eu fico pensando de outros também. E até isso, como isso reflete no estágio da igreja brasileira hoje? Você falando aí, parece que tem claramente. Aí eu queria que você respondesse sim ou não, porque se isso se a noção da experiência, né, estética, você colocou uma experiência na misericórdia, na igreja de Deus, depois a renovação de mente, depois a volta para o concreto, isso também tem uma progressão temporal. Porque quando eu vejo uma pessoa que geralmente se torna cristã, ela está usando o pinho. A pessoa sente, oh, glória a Deus, chorando, aquela coisa. Uhum. Quer dizer, parece que Deus abre uma percepção da realidade que você não tinha antes, e é maravilhoso. A pessoa nem sabe de onde veio, o que é aquilo, mas estava tudo chorando, aquela coisa toda. Mas, é o que você falou, e parece assim. E eu vi isso na minha própria vida, parece que teve um tempo que eu estaguei bem nessa estética. Eu só queria isso. Eu só queria isso. E eu comecei a afastar as pessoas. E aquilo que no início era algo bom se tornou algo estreito. Uhum. E foi o meu pensamento que eu começava a refletir, falei, gente, será que isso aqui não tem relação com a minha vida lá na faculdade? Eu comecei a querer, será que isso aqui não tem relação com as pessoas lá, os meus amigos, né? É. E eu comecei a mudar esses padrões e encontrar essa necessidade de estar com as pessoas de novo. Parece que eu cheguei falando, não tem pra onde ir. Quando a gente vem aqui na criação, é para o povo, ele está trabalhando. Você diria que isso é uma progressão também temporal, em que a igreja brasileira talvez simpatiza muito só esse primeiro estágio? Exatamente. É claro que na conversão, os três elementos precisam estar presentes. Quer dizer, você tem que ter a confiança, a consciência da graça de Deus, você precisa entender o Evangelho racionalmente e você precisa se arrepender. Quer dizer, tem um lado moral em você chegar para Deus. Você reconhece que sua vida está errada, né? E que você está se afastando do bem. Você entende também isso e você sente alguma coisa. Mas não é à toa que Paulo colocou isso numa progressão, né? Ele começa falando de você responder a misericórdia de Deus. Isso, a coisa realmente começa por aí. Ela começa na experiência. Há uma transformação na sua experiência que vira o seu mundo de cabeça para baixo. Aí você tem que se recompor. Aí você vai rearticular suas ideias, você vai voltar a aprender a se relacionar com as pessoas, né? Então, talvez a gente pudesse até falar de círculos concêntricos, mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente pode ter uma igreja, um cristão que tem uma concentração estética, né? Uma espiritualidade muito estética, ou pode ter uma espiritualidade muito noética, né? Não é de Noé, não. Uma espiritualidade muito racional, ou uma espiritualidade muito ética. O negócio é responsabilidade social, ativismo, trabalhar, cuidar dos pobres, não sei o quê, e não dá muita atenção para a experiência da presença de Deus e para o entendimento das coisas. E todas as três ênfases são desequilibradas. Não estou dizendo que não tem pessoas que têm chamados mais particulares. Tem gente que tem mesmo, por exemplo, ministério que vai trabalhar com oração, vai trabalhar com adoração. Tem a característica, né? Tem um cara que tem o dom de teólogo, né? A palavra do conhecimento também, interpretação e outros aí. E tem o cara que é chamado para um trabalho social, tipo Wilberforce, né? Uma transformação social, toda a energia dele foi para aquilo, na luta contra a escravatura. Mas ainda assim, não importa onde a pessoa estiver, ela precisa buscar um equilíbrio na vida dela. Porque se falhar um, é um tripé. É um tripé. Se falhar um, negócio, pum. E o contexto da igreja hoje? O que eu falei? Você acha que está tendendo para um lado? Está tendendo para o estético. Eu acho que a igreja, no geral, a igreja evangélica hoje, ela tende para a experiência estética. E ela não dá o passo, é como ela não chega a compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que ela faz? Se conforma com o mundo, é o que está lá no versículo. É a história nossa, é essa. É muita adoração, versículo 1, né? Muita adoração e pouca transformação, versículo 2. É uma concentração estética, que é só na sensibilidade, só na experiência, entendeu? O esgupio, né? Que você falou. Que é uma das características também do pós-modernismo. A pós-modernidade. Você só tem esses princípios. Exatamente. Olha, hipermodernismo. É o hipermodernismo. Olha, a gente deve suspeitar, viu? De qualquer espiritualidade, fala assim, não importa muito o seu sistema conceitual. Isso é besteira. Isso aí, desconfia, porque isso tem coisa errada. Isso não corresponde à estrutura da nossa experiência. Corresponde, a gente precisa de crenças para guiar nossas ações. Assim. Sempre foi assim. Não importa se você é filósofo, se sei lá, se você é motorista, você vai ter seu sistema de crenças, vai dirigir. Interessante que você falou da hospitalidade dessa estrutura do outro. As escrituras já falam dessa questão ética e tudo mais. É uma questão que a galera está falando muito, principalmente a partir da ética da autoridade entre aspas. Isso é um bobo de posição. O outro é quem interpela, vou ter Deus no rosto do outro. Então a galera meio acadêmica está voltando, ou está vendo essa questão ética da autoridade determinada, coisa que as escrituras já trabalham. Não, esse é um lado bom do pensamento de alguns pensadores pós-modernos. Essa ênfase no respeito ao outro. Principalmente os filósofos judaicos. Você sabe que também no pensamento, na política internacional e no pensamento político em geral, existe um movimento chamado comunitarismo, e um dos fundadores é um cara chamado Amitai Etzioni, que vai enfatizar a importância de você considerar a comunidade na política internacional e na legislação nacional. Não por acaso, o Etzioni foi aluno do Buber, do Martin Buber, que também foi uma influência no Levinas e outros. Né? Então tem. Agora, não é à toa que isso vem do judaísmo, é porque existe uma ligação com a tradição bíblica, com a visão bíblica das coisas também. Né? O próprio Deus, na visão cristã, é uma comunidade. Formulação do próprio Levinas é a partir do Talmud. Tem algo sim para aprender aí, e isso é um lado importante. Quer dizer, a gente tem que ir para a vivência comunitária. Gente, é reducionismo ético, né? Aí você perde os outros. Religião ética, né? Que é a religião kantiana, moralidade. Reduzir a moralidade também é falso. É, porque isso é uma tendência também que a igreja tem de polarizar. Né? Então, se a igreja está muito na adoração e vem na turma e fala assim, escrita tudo errado, vamos só fazer algo social. Perde, aí o cara está adorando e acha que lá não tem nada a ver com ela. E ele vira, e a pessoa, por exemplo, tem muito movimento social, por exemplo, livros da visão mundial, de gente que vai nessa visão e se queima e vira ateu, perde a fé, porque a gratidão, que era o fundamento, já não está mais lá. Então o cara se vira no outro, como que ele é ser um Deus, e perde também. E isso o liberalismo teológico enfatizou muito. É. Schleimar, Hitler, Manasseh, Evangelho Social, e se perdeu, e muitos depois negaram Deus na segunda vertente do liberalismo. O liberalismo moderno, iluminista, que é o kantiano, hanakiano, é o liberalismo ético, que despreza a experiência de Deus e despreza a doutrina, a teologia, ou pelo menos a teologia clássica. Aí você tem o liberalismo romântico, do Schleiermacher, que vai focar o quê? A intuição do infinito, né? A intuição da divindade. Ele vai dizer que isso é a essência da religião. Ele vai dizer que a essência da religião é o estético. É por isso, não é por acaso, que muitos carismáticos e pentecostais, quando começam a estudar teologia e entram em contato com a teologia liberal, eles tentam combinar uma crítica bíblica muito radical e uma negação da teologia clássica, e eles, para manter sua posição, dizer que eles ainda são cristãos, eles vão dizer que eles têm, que eles são pentecostais, que eles falam em línguas, que eles têm experiência com Deus. É porque isso aí é o pentecostal, não é todos não, mas o pentecostal carismático que fecha uma dessas áreas, eu vi muito isso na Fátima mesmo, acontecendo lá, ele fecha uma dessas áreas, ele vai se aproximar do liberalismo. Agora, tem uma raiz histórica, o pietismo que estava por trás historicamente do que está por trás do metodismo, né? Que está por trás do movimento pentecostal, não é que ele está todo errado, mas ele concentrava na pietà, né? Pietas, que é a experiência de afetiva, de amor a Deus, é esse lado estético. O Schleiermacher, que foi o pai, né, do liberalismo para muita gente, era pietista, ou pelo menos era de influência pietista muito forte. Quer dizer, é possível você ter uma experiência religiosa profunda, intensa, e ao mesmo tempo perder a fé no cristianismo bíblico e iniciar um movimento de afastamento? É possível. Mas qualquer desequilíbrio desse aí pode te levar para dar com os burros na água. Bom, então vamos encerrar. Muito obrigado aí, gente, pela presença de todos. Terça-feira que vem a gente continua aqui e a gente vai avisar por e-mail.